A palavra do Senhor diz, no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, que nem o ouro nem a prata poderá te salvar no dia da ira de Deus. Eles não fartarão a sua alma, nem encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. A sétima trombeta está perto a ser tocada. Quem se arrepender terá sua alma lançada. Bem-aventurados quem confia no Senhor. Quem não suja suas vestes, seja qual for o valor. No juízo final e tal, vai ser tolerância zero. Os magnatas de terno, quem não corre pelo certo. Incrédulos se afundando no dinheiro, no luxo. Nas quebradas viaturas, corruptos. Deus tá vendo tudo, conhece nossos corações. Sabe quando temos maldade e boas intenções. A intenção do rap é resgatar almas, vidas perdidas. Conscientizar os manos e as minas, levar uma vida sadia, longe das fortes que atrasa a sua vida. Destrói sua família, você não percebe, naufraga nessa trilha. Acorda com a vida, meu truta, eu falo de coração. Sua coroa sempre sonha em você abandonar o oitão. Amor no coração, se libertando de verdade, acreditando que Jesus é a saída, a válvula de escape. Somos mais que vencedores, assim está escrito. Quando Deus falou comigo, entendi que podia vencer as drogas e o perigo. E falou também que nesse mundo eu não tinha amigos pra ouvir sua voz e ficar pampa te ouvindo. Quem precisava me resgatar e já estaria vindo. Eu sei que está certo, faço sua vontade pra no inferno não queimar. Porque o juiz está perto e eu quero me salvar. Queira também se salvar. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. Vem com o ouro e com a prata, que cega, que arrasta, que faz o homem trair. Quando a máscara cair, você não vai conseguir fugir. O julgamento é leal, o errado vai ser cobrado. Que deu pela mentiu, não seguiu o mandado. Pôs lenha na fogueira, para arrastar o inocente. Quando a chapa estava quente, desconversou e passou batido. Passou por certo e despercebido, a lei tarda, engana e dá corda. Fica firme, que será feita as suas obras. As obras de Deus são testes pra te resgatar. Na sabedoria, o sábio sabia esperar. A vaidade abraçou, levou o amor ganancioso. O capricho mostrou o que é mais valioso. Você não compra o que preenche o vazio, porque se apegou e se iludiu. É mais além do que se conhece, que acha que é melhor, mas se esquece. No juízo final não adianta se esconder. Eu quero ver se você vai pagar pra ver. Anderson, meu aliado, regenerado. Um novo corre, um novo resgatado. Eu agradeço o convite pra fechar na mensagem. Ainda é tempo para se salvar. Tamo aqui só de passagem. Não treme na base porque os versos é verdade. A maldade coopera pra você ficar nas trevas. Realidade na tela, favela, jornais, sangrentos, tragédias. Se não fosse a mão de Deus, onde estaria agora? Perdido na cova, se acabando na droga. Escrevo uma nova história e ao Senhor eu dou glória pelas vitórias. Mas o jogo não tá vencido. Aquele que se acha forte pode ser devorado, engolido. Deu brecha pro inimigo, se arrependa, dá tempo. O juiz está perto, seja você esperto. Não vai haver meio termo, não vai haver meio termo. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno. O juízo está perto. Não queira ser lançado no abismo do inferno.